RIP então. RIP na parada, pode crer. Sem dependência das drogas, a lobra invade a minha mente. E o corpo do moleque com certeza sente a dor de morrer, a dor da traição. Levou o moleque aí pro caixão. Era uma noite desagradável. Não pude evitar, chamei o colador e logo fomos lá. Cheguei e não falei nada, arrastei o meu oitão. Cilada armada e hoje Samambaia. Não é mais a mesma quebrada, Cilândia. Não é mais a mesma quebrada, Planaltina. Não é mais a mesma quebrada. Sem dependência das drogas, o latrocínio é estourado. E hoje com certeza é só mais um no buraco. Me lembro bem dos chegados, emanos finados. E hoje na quebrada mais um pai é finado. O que posso fazer se a lei é sobreviver? Se toda a polícia não quer nos proteger. E com certeza algum dia vai chegar sua hora. Morte cometida foi por um quarto de drogas. Um erro cometido sempre de quebrada. A vítima no 5-7 já entrou em furada. Pipocos e várias rajadas, mais um pai de família caiu na cilada e hoje Samambaia. Não é mais a mesma quebrada, Ceilândia. Não é mais a mesma quebrada, Planaltina. Não é mais a mesma quebrada. E o sistema aqui nada faz, nada faz. A mesma quebrada vivendo na alegria, só querendo paz. Esse é um fato trágico que aconteceu aqui na Samambaia, véi. Existe sempre perigo, latrocínios cometidos, droga, seu vício. São 7 horas, nunca vou me esquecer. Mais um pai de família morreu sem saber. E o culpado disso tudo pode ser você. A gente nessa vida tem é que viver. São muitas as quebradas, amedrontadas, só sem ouvir tiros e várias rajadas, mas dando certo ou não. Periferia sem perdão, mas dando certo ou não. Periferia sem perdão. Periferia sem perdão. Periferia sem perdão. Aqui quem fala é Luke B, agradecendo primeiramente a Deus, ao FAAC, ao Conselho e Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Pode crer, quem fala aqui é o BRB, agradecendo também a FUNAP e todos os nossos aliados. Pode crer.